Para mim não vale mais nada. Palavras que não passam de piada. A minha vida deixei ser levada. E não me contentei na primeira puxada. Fui profundo, queria ser o mais louco do mundo. Agora doente, nem pareço gente. Como fui inconsequente. Mesmo assim tenho saudade de uma parte da minha mocidade. Lembro eu na igreja, na celebração, junto com os irmãos, levantava até as mãos. Mas que nada, tô na função. Me envolvi agora pra sair, não é fácil não. Na noitada, com os noia da quebrada, muito pão, maconha, mina, banda não faltava. Comecei a vender tudo dentro de casa. Eu mesmo não me aguentava. Cheguei a rodar num 5-5 em um mercado. Já era escravo e não sabia qual era o resultado. Não sabia quem era inimigo, quem era chegado, quem era traído ou quem era aliado. Dizia, vou acender um baseado. Quem sabe eu amenizo meus problemas ficando chapado. Olha só o estado que eu cheguei, tio. Muita decepção pra minha mãe. Pai, chegou diante de ti. Mas Senhor, eu peço teu perdão. Por favor, me estenda a mão. Meu coração tem saudade. Pai, chegou diante de ti. Com sinceridade. Há tanto tempo longe do Senhor. Meu coração tem saudade. Sei que errei, sei que vacilei. Mas Senhor, eu peço teu perdão. Por favor, me estenda a mão. Meu coração tem saudade. Que vida é essa? Joguei na lama. Virei um viciado nas ruas do cama. Investi em armas, cena triste era aquilo. Se achava o tal com uma 12 ou 765. Pensei até em formar quadrilha. E a minha vida cada dia sendo destruída. Um dia exagerei, não parei. Eu mesmo me derrubei. Misturei uma pá de droga, fiquei lombrado. Que fita, mano, caí desmaiado. Os caras pensaram que eu estava morto. Mal sabia o que acontecia. Fui no inferno, vi pessoas rangendo os dentes. Gritos de sofrimento, muito lamento. Vi o barato de perto, fiquei chocado. Mais ou menos 3 meses traumatizado. Tive depressão, muito medo da morte. E a saudade do Senhor bateu mais forte. Cadê os manos da igreja? Preciso voltar. Vou lá na casa do Alisson pra ele me ajudar. Fui no culto, chorei com a pregação do pastor. Me ajoelhei e orei ao Senhor. Pai, me perdoe por ter me afastado. Estou arrependido de todos os meus pecados. Sei que te magoei bastante. Mas por favor, me leva nesse instante. Larguei as drogas, desfiz das coisas roubadas. A minha vida foi totalmente restaurada. Depois de um tempo, arrumei um campo, firmeza. E tive certeza de que Deus não faz obra pela metade. E na sua palavra só tem realidade. Ah, Deus sempre nos dá uma chance. O seu amor e a sua misericórdia infinita. Obrigado, Pai. Testemunho do Jonathan. Senhor, meu coração tem saudade. Sei que errei,